considerado como uma farsa. O Lava Jato foi considerado farsa, né, por eles. Quer dizer, então o dinheiro dos 15 bilhões é farsa também? Como é que se usa? Se o Estado brasileiro, né, teve um aporte de 15 bilhões de reais retornados das falcatruas que a Lava Jato providenciou às suas cadeias, a essas cadeias foi condenado o ex-presidente Lula. Então esses 15 bilhões aí são também uma farsa. Onde é que esses 15 milhões teriam que retornar aos donos, aos quem estavam com eles, porque não representam, se não representavam uma situação de irregularidade, né? Um pedido na justiça, a justiça cada dia tem maior aumento, um pedido de remédios para populações necessitadas. Depois de diagnosticado com atrofia muscular espinhal, uma mãe está recorrendo à justiça para conseguir o remédio para o seu filho, lamentavelmente, mais uma vez. Nossa última informação de hoje é que o Auxílio Brasil de R$600 já começou ontem com grandes filas. Não era, não ia, achava o quê? Que ninguém ia correr? Que ninguém ia buscar os R$600 mil? Pois é, mas é assim mesmo. Com um calendário de pagamento antecipado, o benefício reajustado chegou às contas e provocou um aglomeramento em agências da Caixa, em centros sociais, programa já alcançado a mais de 20 milhões de famílias. 27673333. Eu vou encerrando o nosso programa, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer que eu volte. Jesus ama vocês. E eu também vou e volto amanhã, se Deus quiser. Tchau, queridos. Volto amanhã. Uma super novidade para você que curte a Tropical. Agora, nós temos o nosso próprio aplicativo. Isso mesmo. Digite agora no Google Play Tropical AM830 e baixe no seu smartphone. É fácil, é leve e é estável. Nele, você pode ver e ouvir o seu programador preferido. Além disso, você pode também mandar o seu recado direto pelo aplicativo. Muito mais fácil, né? Vá agora no Google Play ou no Play Store e baixe o aplicativo. É só digitar Tropical AM830. O Costa Azul Supermercados tem uma novidade. É o Delivery Costa Azul em Casa, que já chegou em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Mesquita, Anchieta e Nilópolis. Acesse costaazulemcasa.com.br ou baixe o aplicativo do Clube Costa Azul. Consulte o seu CEP e faça já o seu pedido. Você recebe em casa ou agenda retirada. Muito mais conforto e segurança. Aproveite, o primeiro frete é totalmente grátis. Costa Azul Supermercados, é pra ter você. O Bar do Hermes apresenta todos os domingos Clube do Forró ao vivo, a partir das 18 horas com João Bosco e Anne Maia. Sorteio de balde de cerveja. Avenida Governador Portela, 1068, atrás do Guanabara. Realização Clube do Forró. Apoio Feros Design, com vários brindes para a sua festa. 989-18-9871. Venha anunciar no rádio. A boa propaganda cria personalidades para uma marca, produto ou empresa. Faz com que ela seja desejada e consumida. Divulgar o nome de uma empresa faz com que ela sempre se mantenha presente e em evidência. Por isso, não perca tempo. Venha anunciar conosco e faça o seu orçamento grátis. Ligue para 2767-3333, 2767-3333. A propaganda é a alma do negócio. Anuncie no rádio. ZYJ 488, Rádio Tropical 830 kHz, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Com a bênção do Racional Superior, estamos dando início ao programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Um programa que pertence à fase racional do terceiro milênio. A voz racional. Qual o objetivo da cultura racional? É ligar o ser humano ao seu mundo de origem, o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, que é obtido no ler e reler os livros Universo em Desencanto. A leitura do livro traz o perfeito equilíbrio na vida da matéria. A fase racional é a verdadeira fase de Deus, é a verdadeira linha de Deus, é a verdadeira união de todos com Deus, é a verdadeira fraternidade, paz e amor. É símbolo da concórdia universal, porque Deus é racional. Dar os parabéns à humanidade. Salve o mundo racional. Boa noite, amigos e amigas ouvintes que estão ligados no programa A Voz Racional. E que todos tenham uma noite abençoada pelo mundo racional. Boa noite, equipe. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Eusébio. Na mesa de áudio, nosso amigo Gilberto Murilo Carrapeta. Ele hoje está com aquela touca vermelha e preta. Ele hoje está satisfeito. Está alegre. Está alegre. E secretariando a Iolanda. E minha boa noite a você que está neste momento ligado no programa A Voz Racional. Hoje, quarta-feira. E hoje, 10 de agosto de 2022. 10 de agosto de 22. Pois bem, amigo, minha amiga, porque a partir de agora, pelas ondas tropical AM 830 ou pelo site tropical AM830.com, do Rio de Janeiro para todo o Brasil e para o mundo, o programa A Voz Racional. Brasil! Com a permissão do Racional Superior, estamos dando início a este programa, cuja finalidade é levar os amigos e amigas ouvintes esta mensagem de paz, amor, fraternidade e concórdia universal, ditada pelo grande mestre varonil, o Racional Superior, o verdadeiro Deus. Que, amigos, a partir de agora, pela Ondas Tropical AM 830, ou pelo site tropical AM830.com, do Rio de Janeiro para todo o Brasil e para o mundo, o programa A Voz Racional. É, amigos e minhas amigas, chegando até você pelas ondas poderosas da Tropical, mais um programa A Voz Racional. E o programa A Voz Racional é aquele conhecimento do mundo superior ao nosso, que vem, através dos seus livros Universo Desencanto, esclarecer a humanidade que esse mundo que nós vivemos não é o nosso mundo. Nós estamos aqui aquele passeio bem transitório. E por isso que vivemos aqui todos em conflitos um com o outro. E isso, como diz o Racional Superior, é porque ainda não temos a consciência racional. E por isso que existem os preconceitos. Tudo que é degradante ao ser humano. E olha só o que ele diz na sua obra. Onde existe preconceito, não existe consciência. E uma pura verdade, não é, meu amigo? Você que está me ouvindo? Não é a verdade? Onde existe preconceito, não existe consciência. Mas ele diz, por isso, que o triunfo racional é inevitável. Porque é uma evolução natural da natureza. E de forma que o triunfo do desenvolvimento do raciocínio é inevitável, porque é a evolução natural da natureza. Por isso a natureza, ela não negocia seus direitos, porque ela é o tudo de todos. Porque é o tudo de todos. Porque é a causa da existência de todo e de tudo que existe na terra e no espaço. E ela é a dona da mecânica celeste e dona da mecânica material. É a dona de tudo que existe. É a cultura racional. É o verdadeiro triunfo, porque é uma cultura natural da natureza. E por isso o triunfo racional é inevitável, por ser uma evolução natural da natureza. Todos têm que raciocinar, queiram ou não queiram. Todos têm que chegar a esse ponto de raciocinar. Porque isto é uma evolução natural da natureza. E a natureza, como todos sabem, que a natureza, ela não negocia seus direitos. Está acima de todos e acima de tudo. Porque ela é a dona da mecânica natural. É a dona da mecânica celeste. Para ver que queiram ou não, todos têm que raciocinar. Porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. É a fase da era do terceiro milênio. É a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isso por quê? Por todo estar nesta classe de animal racional. Essa é a causa de ser de raça racional. Por isso, queiram ou não queiram, todos têm que desenvolver o raciocínio. E o racional diz, o mais depressa possível para alcançar a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Esse é que é o ponto vital da vida eterna, para onde toda a humanidade quer voltar para seu verdadeiro estado natural. Se não fosse a cultura racional, olhe bem, se não fosse a cultura racional, o animal racional estava perdido, porque continuava ligado nas transformações naturais da natureza e ia se transformar de animal racional para animal racional. Hoje, como podemos dizer, a maior arma do universo não é o canhão, não, mano. Não é os foguetes. Não, a maior arma do universo é a cultura racional. Por que a cultura racional? Devido à energia emanada do seu mundo de origem. Esta é que é a maior arma do universo. E outra coisa, é saber como voltar para seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer. A maior infelicidade da humanidade, sabe qual é? A maior infelicidade da humanidade, o racional diz, que é viver desconhecido de si mesmo. Esta é a maior infelicidade. E pensando que a vida é essa mesma, e não se conformando com ela, por não se conformar com o sofrimento, nem com a morte, nem com a perda de seus entes queridos. Falam que a vida é esta, falam que a vida é esta mesma, por estarem vivendo num estado de inconsciência. Por isso que falam isso. Por viverem desconhecidos de si mesmo. E quem vive desconhecido de si mesmo é o quê? Um inconsciente. E acham que todos têm consciência. Olha o que o racional diz na sua obra. Onde existe a verdadeira consciência, não existe sofrimento nem morte. Hein? Aqui o caso do nosso mundo, aqui de baixo. Isso vem provar que nós não temos consciência ainda. Mais uma vez para você. Onde existe a verdadeira consciência, não existe sofrimento, não existe morte. O pensar que tem consciência é uma coisa. E por provar que tem consciência é outra coisa. Porque vejam bem, amigo. Preste bem atenção nisso. Onde existe ganância, ambição, ciúme, queixumes, prepotência, vaidade, absurdas, não existe consciência. A consciência que existe é a seguinte: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e os meus e o resto que se arranje como puder. Onde existe preconceito, não pode existir consciência. E por não existir consciência, é que a humanidade vive num brigueiro infernal, por viver neste brigueiro infernal, tirando vida uns dos outros. Onde existe consciência, não existe nada disto. E aí está a consciência. Onde está a consciência? Onde existe consciência, ninguém briga, ninguém discute, ninguém destrói uns aos outros, porque ninguém quer ser destruído. Mas pensam em destruir o seu semelhante e, às vezes, destrói o seu semelhante porque não existe consciência. Por quê? Porque no pensamento não está. Porque no pensamento está a desunião da humanidade. Olha que coisa. No pensamento está a desunião da humanidade. Aí você pode ver, amigo. Você faz a sua reflexão. Agora, meu amigo e minha amiga ouvinte, digo a você, depois de tudo isso, depois de saber que a fase está sendo governada por uma energia poderosa, você não pode mais ficar ligado nas duas energias do chão. E por isso que o racional superior, ele recomenda: não renegue o direito que Deus deu a todo de raciocinar. E, portanto, diante disso, não faça confusão onde não existe. Pensamento divide e o raciocínio une. Porque a verdadeira consciência só pode existir quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. A consciência do amor ao próximo, de fazer o bem e não olhar quem. A consciência racional. Que você vai encontrar ela através dos estudos dos livros Universo em Desencanto. Então, está mais do que provado que onde existe preconceito, não pode existir consciência. Isso estamos vendo todos os dias através da mídia

estrela no céu, olha aquela estrela no céu, olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar. Foi Deus quem criou, foi Deus quem criou, pra gente se amar, pra gente se amar. Olha aquela estrela no céu, olha aquela estrela no céu, olha aquela onda no mar, olha aquela onda no mar. Estamos de volta com o programa A Voz Racional, um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. É, amigos e minhas amigas, está aí essa música, né? Para a gente se amar. Mas para se amar verdadeiramente, com consciência racional, tem que desenvolver o raciocínio. Porque você ligar nas duas energias do chão, esse amar, amar material, você não chega a lugar algum. Então, não vamos mais perder tempo. Vamos conhecer a cultura do desenvolvimento do raciocínio para poder aprender a se amar verdadeiramente através da energia racional. E digo a você, hoje mesmo, procure entrar no site www.universoindesencanto.com.br e faça seu pedido de livro. E estude com a devida atenção. Você ainda pode fazer um contato com a Gráfica Racional pelo telefone 37599000, código 21. E você encontra o livro Universo em Desencanto, em Niterói, na Rua Maestro Felício Toledo, 551, sala 303, com Edenor e Celi, e aqui em Nova Iguaçu. A Livraria Racional fica na Avenida Governador Amaral Peixoto, 151, loja 5, Galeria das Marcas. Segunda, quarta e sexta-feira, das 9 às 13 horas. Ok? E se você não puder adquirir o livro no momento, está impossibilitado financeiramente, olha, meu amigo, entre no site. É, você faz o seguinte, você procura as bibliotecas racionais e adquire esse livro por empréstimo. Você encontra as bibliotecas racionais para empréstimo de livro em Duque de Caxias, no bairro Gramacho, na Rua Vereador Tomé Siqueira Barreto, 552. Em Nova Iguaçu, em Vila de Cava, na Rua José de Anchieta, 263. E também você encontra a Biblioteca Municipal de Patito Feres, ali pertinho de Miguel Pereira, e a Biblioteca aqui de São Gonçalo, Avenida Presidente 521, as duas bibliotecas da região dos Lagos. Uma em Araruama, na Praça Antônio Raposo, sem número, no centro de Araruama, e a de Saquarema, na Coronel Madureira, 88, bem em frente à Prefeitura. E na Seropédica, onde se encontra a Universidade Rural do Rio de Janeiro, a sua biblioteca tem o livro para empréstimo. E se não for ainda não atender às suas necessidades, você que está ouvindo o programa, está ligadinho no programa A Voz Racional, você participa aqui do programa pelo telefone 2767-3333. Fala com a nossa secretária Yolanda, dizendo assim, ó, gostaria de ganhar o livro Universo Desencanto. Agenda o dia, que o horário do programa, 18 às 19 horas, e nós estamos aqui esperando por você. E sempre lembrando que sua participação é importante. Você pode participar também, escrevendo, mandando sua cartinha aqui com assunto relativo ao programa relativa à cultura racional, e o programa racional coloca no ar a sua mensagem, se inscrever, isso, assunto do livro Universo em Campo. E você aproveita ou vem aqui trazer, conhece aqui a Rádio Tropical, nosso endereço, Rádio Tropical, programa A Voz Racional, Rua Itacuruçá, 68, Centro, Nova Iguaçu, CEP 26215-030. E lembrando que você pode participar ainda mandando a sua mensagem pelo nosso endereço eletrônico mjc@programaavozracional.com, mjc@programaavozracional.com. E amigo, minha amiga, você pode ver o programa também pelo site do programa, programaavozracional.com.br, o site da Tropical, você vê pela internet, e eu quero também lembrar que tem um problema aqui na placa aí E nós temos ainda o vídeo, só está sendo o áudio, mas nosso técnico está procurando consertar. Pois bem, amigo, e não esqueça também de usar o aplicativo aqui do programa Avó Racional. E, amigo, minha amiga, sua participação é muito importante. Quando fala de participação, eu estou falando de divulgação. Divulgar o conhecimento de cultura racional. E domingo, né? É um dia muito importante, dia dos pais. Né? Mas o pai maior, o pai eterno, ele vai ficar satisfeito da vida, que aquilo que ele pede nas suas obras, o dever de fazer a propaganda, se você estiver fazendo o pedido dele. Não é isso aí, Edivaldo? É. O dever de fazer a propaganda em primeiro lugar. É, obedecer ao pai, o pai fica satisfeito, né? Agora, se você primeiro vai obedecer à sua vontade, né? Aí fica difícil. Então, vamos, em primeiro lugar, a divulgação. A cultura racional é um conhecimento natural da natureza para que as pessoas conheçam a natureza em que vivem. Por isso é importante a sua divulgação. Essa é a forma de voltarmos ao nosso estado natural, fazer com que toda a humanidade se conheça, passe a viver harmoniosamente com o seu pai verdadeiro, racional, superior. É isso aí. E domingo? É, domingo é um dia importante. Zé, você vai... Esse dia, domingo, o nosso companheiro aqui, o Zé, né? Ele está em festa. Está em festa. Vai dar uma grande festa. Eu não sei... Vai ter bolo. Vai esquecer o dia do pai? Não, de maneira nenhuma. O que é que você vai fazer no domingo, que é o dia do seu aniversário? Dia do meu aniversário. Está todo mundo preparado lá, esperando a sua, o 0800 lá. É, quem está esperando 0800 vai ficar esperando. 0800 vai ser para mim. Dia do meu aniversário, eu vou lá no retiro levar as palmas de agradecimento por ter merecido conhecer a cultura racional. Conhecer a verdadeira felicidade. É isso aí, Eusébio. Então, falando em aniversário, dia de festa, hoje, capricha, ter fazendo aniversário hoje. Opa, vai ter bolo. Fazendo aniversário hoje, Cláudio, irmão da Valdelice. É, o Cláudio, irmão da Valdelice, ele passou a mensagem, está fazendo aniversário hoje. É pedido para quê? Falasse do seu aniversário para você daí, Cláudio. Aí, Valdelice. Então, hoje o Cláudio, a mãe natureza, está premiando ele com mais uma primavera. Pelo amor racional, dedicação que tem, pelo conhecimento, não medindo esforço nem sacrifício, a mãe natureza, ela está vendo tudo e está vendo todos. Então, Cláudio, em nome aqui de toda a equipe do programa Avó Racional, desejo a você muitos anos de vida, de felicidade, que a luz da divina providência te ilumine hoje e sempre. Parabéns, um beijão no seu coração e muita felicidade. E com isso, amigo, vamos dando, levando em frente aqui o programa Avó Racional, porque agora vem ele na sua poderosa nave espacial. Como que ele vem? Olha, que beleza, né? Boa noite, Eusébio, é com você. Bem feliz na nave, porque conhecer a felicidade é muito bom. É maravilhoso. Você é felicidade, né? Ter momentos alegres. São bem diferentes, né? Bom, vamos dar continuidade então aqui, mais um trecho da obra do livro Universo e Desencanto. Como pode ser feita a salvação da humanidade? A salvação do animal racional só pode ser feita pelo seu mundo de origem, o mundo racional, e pelo racional superior, lendo as suas mensagens nos livros do Universo e Desencanto. Porque a sua verdadeira origem é que pode resolver o seu equilíbrio aqui na vida da matéria. E para quem tem contato com os habitantes do mundo racional, é só ler os livros do Universo Desencanto e estará ligado à energia racional, que é a verdadeira luz dos puros, limpos e perfeitos, que é o mundo racional. Então ficarão a pessoa ligada à eternidade em vida, aos nossos irmãos que são os habitantes do mundo racional, e de lá receber todas as orientações precisas para o seu bom e belo e feliz equilíbrio na vida. Então, tudo depende de você. A sua verdadeira felicidade depende de você. É só você pegar no conhecimento para saber o que é ser felicidade. Como eu falei, felicidade não é momento alegre. Você acha que é feliz e daqui a pouco está infeliz. Então, não é felicidade verdadeira, né? A felicidade verdadeira só depende de você. É somente ler e reler para se desenvolver racionalmente e se ligar ao mundo racional. E de lá receber a orientação certa, consciente e positiva para o seu equilíbrio na vida da matéria. Está aí como se pode encontrar a paz, o amor e a fraternidade. Esta é que é a brilhante felicidade racional. A verdadeira razão de sua vida, por ser de origem racional, e que tudo precisas está na solução, o mundo de tua origem, o mundo racional. Então não perca mais tempo, para que mude a sua situação de bem para melhor, do ruim para o bom. É o tesouro dos tesouros, porque é o verdadeiro conhecimento do mundo de sua origem, a qual só ele, somente ele pode lhe salvar. Porque diz no livro Universo e Encanto que será, esta é a última fase da vida da matéria, porque a matéria é um ser em decomposição pela sua feitura e formação, por estar fora do seu verdadeiro natural. Sendo a matéria um mal dessa natureza dilacerante, e assim sendo, o mal por si mesmo se destrói e se transforma na sua extinção. Por ser a matéria em degeneração, que para tal tudo se multiplica, enfraquece, degenera e com o tempo desaparece, se extinguindo e se transformando em outra espécie. E por a natureza ser deste quilate, em decomposição, tinha que ter o seu princípio e o seu fim, por serem seres em degeneração. Aí está o modo de se julgar o desaparecimento da humanidade. Tudo que tem princípio tem fim. Não chegando ao fim, como aí ia chegar, porque está aí a cultura racional, para esclarecer o porquê de tudo isto e a volta de como todos, como será, para o verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Portanto, estamos perdidos à mercê das variâncias. Isto se não tivesse agora no mundo o conhecimento da cultura racional. Agora podemos falar em altos brados. O mundo está o verdadeiro caminho certo. A estrada certa é a estrada racional. O verdadeiro conhecimento que é a verdadeira racionalização dos povos. E daí, todos de volta para o seu mundo racional. Está aí, meus senhores e senhoras, como tudo que tem princípio tem fim. O princípio foi racional e o fim é racional. Que fim, meus senhores? Que nós agora estamos aqui, nesta vida de matéria, já ligados à eternidade em vida. Meus senhores, em vida. Olha que é em vida e não depois de mortos. Porque depois de morto ninguém sabe para onde é que foi. Ligados à eternidade em vida, porque depois de ligados em contato com os habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos, eles racionais, puros, limpos e perfeitos, e nós aqui racionais degenerados. Este assunto em minúcia e detalhes nos livros Universo em Canto de Cultura Racional. Ramos, é com você. É isso aí. Acabamos de ouvir o nosso companheiro Eusébio. E agora vamos dando seguimento ao programa A Voz Racional com ele. Capricha aí, Murilo. É chegando o Edivaldo. E meu boa noite, Edivaldo, é com você. Boa noite, Ramos. Boa noite, Eusébio. Boa noite, Yolanda. Boa noite, Murilo. E boa noite, nosso amigo Nelson, que está aqui presente hoje. Satisfação. Hoje tem forró. Hoje tem forró. Satisfação, seu Nelson. Bom, o Nelson, rapaz, ele está com a sapatilha dele está furada. Não, né? Mas a hoje já rosa, consertou, estava no conserto, agora já está boa. Mas vai ficar bom, não vai, não? Isso aí. E agora o programa do o Clube do Forró, agora é meio-dia. Meio-dia, mudou a grade aí. Agora só tem e não pode dançar muito, né? Na hora do almoço, Nelson. É, antes do almoço. Vai dar congestão. É, depois você almoça. É isso aí. Vamos que vamos, Edivaldo. Vamos embora. Boa noite, amigos e amigas, ouvintes do programa A Voz Racional. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Mês de agosto, mês importante, calendário acrescentado lá pelo Augusto, imperador romano. Nosso calendário atual é assim. É a vida, sempre mudando. Você vê que o artifício vai modificando as coisas, né? A gente nem percebe que vive artificialmente, né? Aí o racional chega e fala que existe duas culturas, a artificial e a racional. E a pessoa fica pensando, pô, mas o que, que é isso? Artificial e racional? É artificial que o ser humano cria de acordo com a sua vontade, entendeu? É o artifício que o ser humano cria sempre tentando, imitando a natureza, né? Mas sempre deixando falha. O natural é que é o correto. Quer ver o que é artificial, o que é natural? Um cientista que inventou a bomba atômica, ele tem uma cultura artificial, né? Ele pensa e imagina. É um artifício. O agricultor, ele tem uma cultura natural, simples, humilde, mas é natural. O agricultor, ele só beneficia a ele e a todos em volta dele. Isso é um fator natural, é uma cultura natural da natureza. E o inventor da bomba atômica, as pessoas até acham que ele é muito inteligente, né? E não é, é uma ferramenta do mal. Criou a bomba atômica e com essa bomba atômica mata-se milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Para você ver o que é artificial e o que é natural. E como passar do artificial para o natural racional, desenvolvendo o raciocínio. O raciocínio é sempre a favor de tudo e de todos. E não demanda com ninguém. É o natural, é o simples, é o humilde, é o benfazejo. É sempre fazer o bem sem olhar a quem. Naturalmente, essa é o conhecimento racional. É o conhecimento que está na obra Universo em Desencanto. Explicando com detalhes, tintim por tintim, o que é racional. Racional é razão e o que é artificial. Então, o conhecimento que o ser humano tem desenvolvido e continua desenvolvendo é o conhecimento artificial, sempre querendo se sobrepor, um conhecimento se sobrepor ao outro. Ou seja, o melhor conhecimento é aquele que se sobrepõe sobre o outro. Esse é o mais inteligente. O mais inteligente é o que ganha mais dinheiro, é o que venceu isso, que venceu aquilo. Esse é um conhecimento artificial. O conhecimento que separa a humanidade. A humanidade vive em desgraça por esse conhecimento desenvolvido artificialmente. Veja bem, não é desenvolvido naturalmente, é desenvolvido artificialmente, porque a natureza também tem o seu desenvolvimento natural, a ciência natural da natureza. Mas também tem a ciência artificial, que só cria artifício para degenerar cada vez mais o ser humano, como a bomba atômica, que é o máximo do desenvolvimento artificial, que as pessoas enaldecem o cientista. Ah, o cara é muito inteligente, criou essa fórmula tal. Para quê? Serviu para alguma coisa? Ajudou alguma coisa ao ser humano, à humanidade? Em nada. Só prejudicou. Hiroshima e Nagasaki, duas cidades, foram bombardeadas e, em questão de segundo, sumiu. E o agricultor está lá, humilde, no seu cantinho, fazendo o seu trabalho, a sua plantação, para a sustentação do ser humano. O ser humano, então, precisa é do natural, não do artificial. O artificial não prejudica, o artificial só prejudica a humanidade e prejudica o seu desenvolvimento natural. Pois se o ser humano se desenvolvesse naturalmente, naturalmente ele compreenderia o que é o livro Universo em Desencanto, o que é a cultura racional, o que é o conhecimento da nossa verdadeira origem do ser humano, que sempre ele esperou por milhões e milhões de anos esse conhecimento. Mas por viver tão artificialmente, o conhecimento está na Terra e ele não consegue identificar, porque ele só identifica aquilo que o artifício ensinou. E o artifício ensinou é que aquele que está se sobrepondo ao outro é que é o correto, né? Então, deixou de desenvolver o natural, que é amar o próximo como a si mesmo. Conhecimento esse que já está há muitos anos, que a humanidade já conhece esse conhecimento. Amar o próximo como a si mesmo. Mas ainda não foi colocado em prática, porque ainda não tinha chegado à cultura racional. A cultura para desenvolver o raciocínio. Só agora, em 1935, com a cultura racional, com o livro Universo em Desencanto, escrito pelo um mensageiro do mundo racional, o Racional Superior, que veio detalhar nessa obra magnífica como tudo começou, como a humanidade se desenvolveu, o que que houve para essa humanidade ser criada, como foi criada, qual foi o processo de criação dessa nossa humanidade, né? Desse povo, né? Desses seres humanos. E todos os seres que habitam essa terra, né? E quantas vidas existem, né, nesse nosso mundo? Quantas vidas existem? Quantas vidas existem? Existe a vida que nós vemos e achamos que é a única, ou seja, aquela que está materializada, mas existe a vida verdadeira, que é a que dá origem a essa vida materializada. O ser humano é um espírito materializado. Ele precisa voltar ao seu estado natural de energia. E essa energia que dá origem ao animal racional é uma energia eterna. Ela não se perdeu nessas transformações todas. Ela só está adormecida, esperando que o ser humano se desenvolva naturalmente para conseguir chegar ao estágio de entender que a vida é o campo invisível, é o além é aquilo que você não vê, mas sabe que existe, pois se nasce e se morre, se vem de algum lugar e se vai para algum lugar, então existe o além, aquilo que você não compreende, porque está numa vida invisível, uma vida diferente, desconhecida do animal racional. só agora na fase racional, com o desenvolvimento do raciocínio, é que o ser humano começa a vislumbrar essa vida racional, essa vida invisível, esse campo invisível, né? O campo invisível é que comanda o campo visível, né? Parece até brincadeira, mas é verdade. Tudo que você vê são ferramentas do campo invisível. Então, o além, na verdade, está bem próximo de nós. Somos ferramentas comandados pelo pensamento e imaginação. E quem comanda o pensamento e a imaginação do ser humano são os invisíveis. Os invisíveis do astral superior, os invisíveis do astral inferior, ou os invisíveis do mundo racional, que agora estão na Terra para completar a fase do terceiro milênio, a fase em que a humanidade passa a ter, sim, a consciência racional, a consciência total de si mesmo e de tudo, pois tudo tem um tempo. E o tempo de desenvolver o pensamento, a imaginação, passou. Agora é tempo de desenvolver a razão da existência do ser humano está aqui nessa terra. Por que que ele está aqui? Qual a sua missão nessa terra? Agora sim, com o desenvolvimento do raciocínio, todos encontrarão todas as respostas precisas e necessárias para aquilo que ele mais almeja na sua vida. É saber para onde vai depois que morre. Não é verdade? Todo mundo fica alegre quando nasce, né? Ah, nasceu, que bonito. Mas a morte também é um nascimento. Você nasce para outra vida, a qual você desconhece. Mas passará a conhecer através da cultura racional, do livro Universo e Desencanto, o que é a vida após a morte. A vida verdadeira não está na matéria, não está naquilo que você vê. Por isso que o nosso dia de hoje já é um reflexo da vida passada. E o nosso futuro é o que vamos plantar hoje. Será o reflexo do nosso presente. Então, o nosso presente é hoje. E já estamos colhendo o que fizemos ontem. E vamos colher, vamos plantar para colhermos amanhã. Porque somos sempre os mesmos a nascer nesse campo material. Somos sempre os mesmos. Ô Edivaldo, você que está dizendo que somos sempre os mesmos a nascer, você que está ouvindo o programa, isso quer dizer o quê? Que não morremos. Exatamente. A vida continua. Muitos pensam que morreu, a vida acabou. Começou a nova vida. Mas não acabou, não. A nova vida, aí tem dois sentidos. O racional esclarece no livro. Por isso que está, o racional fala, ou sobe ou desce. Ou desce. Porque a vida continua. Se você desenvolver o raciocínio, as quatro partes importantes do aparelho racional, você volta para o mundo racional. Olha. E se você... A vida continua, você se transforma para as classes inferiores. A segunda morte. A vida continua. E você, às vezes, aí você, quem não conhece o que nós estamos transmitindo aqui para você, você acha que a vida terminou. Mas quando um ente querido nosso morre, você diz, ah, foi para o céu, foi perto do nosso... Mas todo mundo chora. Ele fica chorando. Foi descansar. Se foi para o céu, por que que chora? Então, você tem que... Fala inconscientemente que não tem, que a vida continua, porque não morre, é em si uma transformação. É isso que o Eduardo quer dizer. É isso aí. Uma transformação. Agora, só tem que ele quer dizer que até 35 você morria e nascia, morria e nascia. Porque a fase era proporcional para isso. Cada fase era a fase de animal. Seu comportamento. Você morria e nascia. Só tem que, de 35 para cá, quando entrou a fase racional, isto acabou. Acabou. Você agora... Ou sobe ou desce. Você, agora você tem que fazer uma escolha. Ou você assobia ou canta. Como diz o racional. É, você agora tem que escolher. Por isso que até no, você tem dois caminhos a seguir agora. Ou de cima. Ou de baixo. Ou de baixo. A escolha é sua. Então, por isso, está a importância de você desenvolver o raciocínio para não sofrer mais do que estamos sofrendo. Já não estamos satisfeitos com essa vida aqui. Já está difícil assim? Do chão, né, Edivaldo? Então. Não estou tão satisfeito. Aí anda reclamando, se lamentando. Esse poço que está aqui, que se o mundo aqui é um buraco, já está transbordando de tanta lágrima, tantas lamentações. É verdade. Você quer parar de lamentar? Quer parar de chorar? Está aí. A cultura racional. Todos os seus prantos. O livro Universo em Desencanto. Não é isso aí, Edu? É isso aí, Ramos. Então, muito bem. Quer conhecer a felicidade? É. Conheça a cultura racional. Conheça a cultura da sua origem. E nela você vai encontrar a sua felicidade, porque a energia racional te direciona para tal. Então, amigos, chegando agora à reta final do programa, e vamos ao caminhão de abraço, e está ela toda poderosa, né? A nossa poderosa e Holanda, cheia de amor para dar. Vamos que vamos, Holanda. Pois não, seu Ramos. Um abraço para todos os ouvintes. Um abraço para os colaboradores, direção e residente do Retiro Racional. Um abraço para a Georgina e família Shirley Cláudio de Realengo. Um abraço para Lili Edson. André, Bárbara, Sandra de Bangu. Um abraço para Inácia, José Barbosa, Vanessa e a Cim Marcos da Ilha do Governador. Um abraço para Adalberto, Fernanda e família de Nova Iguaçu. Um abraço para Soledade, Adélia, Juvita, Darcila, Francisco de Guadalupe. Um abraço para Paulo Vicente, Laís, Cláudia, Luciana de Irajá, Derli, Carmen, Silvio, Caravana de Campo Grande, Ruth e família, Olívia de Madureira, Josefina, Amália, Rosa, William da Vila da Penha, João Batista e família, Maria Helena do Rio Grande do Sul, Jaci Cabral de Bento Ribeiro, Cecília e família, Sônia Jobe de Cascadura, Julieta Iracema, Ronaldo César Maia de Cascadura, Valdelice, Essida Adilson, Cléia de Bangu, Marli e família, Ana Clara de Coelho Neto, Nádia e família de Santa Eugênia, Aidil e família da Barra da Tijuca, Regiane, Paulo Felício, Elton Floriano de Jardim, Cachoeira, Ana Sinésio, Meriali, Sueli de São Gonçalo, Kátia Baltazar, Ellen, Paulo Valeriano de São Gonçalo, Ângela, Osvaldo, Edenilson, Luziana de Belfor Roxo, Nilceia e família de Chaperó, Pedro, Lúcia, Miguel, Solange, André de Nova Brasília, Cabral e família de Sepetiba, Sônia Pecoroni e família de Nova Iguaçu, Marilda e família da Vila da Penha, Beto, Dalton, Isaías e Caravana de Heliópolis, Sueli Francisco de Austin, Mirce Maristela de Fortaleza, Tadeu e família Dalvina de Belfor Roxo, Odete Rio de Nova Iguaçu, José Ângelo Marinho de Queimados, Ieda, Sebastião, Luiz Simões de São João de Meriti, Carmen, Raquel, Carlão de Vila de Cava, Luiz Magno Madalena de Benfica, Leila Ornelas, Luiz Adolfo, Caravana da Glória, Antônio Francisco Nalva e Caravana de Caxias, Rose Vinícius de Parque Paulista. Pois não, seu Ramos? É isso aí, cara. Agora vamos abraçar todos os internautas do Brasil e do mundo e os colaboradores do programa A Voz Racional. Mandando um abraço para Juninho de Marechal Hermes, aquele abraço. Um abraço para Luiz e Alessandro de Belfor Roxo, Sandoval Bispo e Sergipe, aquele abraço. Vivaldo e Lenilda de Santa Cruz, aquele abraço, Lenilda. Um abraço para Irani. Um abraço para a professora Cássia, a Sônia Pecoroni, toda a família aí em Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Um abraço a Celso Natureza em Festa, aquele abraço. Um abraço para Edson e a Lili, que está logo ali em Bangu. E a Odete Rive aqui em Nova Iguaçu. Um abraço para Toninho, o homem mais cabeludo da Baixada, secando a pimenteira. Aquele abraço, Toninho. E vai um abraço para Décio Iuri Januária, lá de Descascadura, aquele abraço. Um abraço para o Álvaro São João de Meriti. Um abraço para Nelson Ferreira, aquele abraço. E vai um abraço para Dr. Carlos Haas. Dr. Carlos Haas hoje está aqui no consultório, está nos ouvindo. Então um abração aí. Esse é o Dr. Carlos aí, grande médico aí da parte homeopata, né? Grande médico. E um abraço para o Coronel Vitor Amaral lá em Miguel Pereira, aquele abraço. Um abraço para Lucinha Jardim Cachoeira e toda a família. Agora, um abraço para a Nádia, aqui de Nova Iguaçu, Santa Eugênia. Um abraço para Silvio Guerreiro, aquele abraço. Aí, Campo Grande, um abraço para a Genô, Jardim Cachoeira. E agora vamos abraçar a família Rogeriana. E, começando, um abraço para a nossa querida irmã Rogéria, Leandra, Júlia, o Márcio e a Luísa, a freguesia Jacarepaguá. E vamos um abraço para Luzia Lopes. Um abraço para Maria do Parque, seu Bernardo e seu Geraldo. Esse casal, casal mil aí de Belfor Roxo, rapaz. Lá do Parque São Vicente, né? Aquele abraço. E um abraço para Jorginho, com esse friozinho, hein, Jorginho? Só pescando. Só pescando. O que, é que ele pesca lá? Só piranha, no lago dele só dá piranha. É? É. Isso aí, o Jorginho. Mais um abraço. O Jorginho é um grande missionário, rapaz. E vamos um abraço para o Elso de Vila Valqueira, aquele abraço. Um abraço para Ângela Zuleika, a Sueli, a poderosa Santa Ana e a Milagrosa, curtindo hoje os seus dois jeguezinhos. Aquele abraço. Sinésio, aquele abraço. E um abraço para a Ieda e o Sebastião, em São João de Meriti. Um abraço para Eunice, em Cascadura. E vamos um abraço para o Imperador Fagundi, a Imperatriz Fátima, mandando aí nesse império. Um abraço para a Flávia, a Sofia, a Leandro e o Fernando, a Nova Aurora, Belfor Roxo. Um abraço para a Marcela de Cordovil, um abraço para a Carmilã, Derli de Campo Grande, aquele abraço, Derli de Campo Grande. Um abraço para Eunice em Cascadura. E vai um abraço para Carmen Milã, um abraço para Derli de Campo Grande, um abraço para Nivaldo no BNH. E um abraço para Adelina Jacarepaguá, Cecília na Cláudia de Cascadura, Dona Helena em Cascadura também. A Carmen de Vila de Cava, um abraço para Zé Maria, aqui em Santa Eugênia, Nova Iguaçu. Um abraço para Maurício e Ana, Jardim Cachoeira, aquele abraço. Um abraço para Dona Olívia Bonitone, a poderosa do Tinguá. Dona Carmelita, brilhando o seu chapezinho em Bangu. Um abraço para o Alex de São João do Miti, o Alex, companheiro de equipe. Um abraço para Bira, Sônia Job, Aldo Algisa e Maria Eunice, Minas Gerais. Um abraço para Aldirene, Paulo e Natan. Um abraço para Ivonete, São João do Miti. E vou mandar um abraço para Marilda. Nossa, tá se recuperando, né? Tá cooperando, né? Daqui a pouco ela volta. É. Abraço, Marilda. É, balança, mas não cai, né? É isso aí. Quem tem que contar, se agarrar, balança, mas não cai. Pois aí, mandando um abraço para Lauro Madia, nosso companheiro de equipe, doutor Ivan Marinho e toda a família e a sua tripulação. Fragata tá já está navegando, né? Está chegando aí. E vem, ele vem dando tudo que tem, é um homem bom. Homem bom. Amanhã ele está aqui, cheio de felicidade. Nosso doutor Ivan Marinho. E quem não foi abraçado, meu amigo, se sinta abraçado e abençoado pelo mundo racional, porque sempre digo a você, vamos conhecer a cultura racional, que esse aqui não é o nosso lugar. Nosso lugar não é aqui, é do lado de lá, ou por que não dizer, lá em cima. E tem que estudar, desenvolver o raciocínio para voltar para o nosso verdadeiro lugar. E até amanhã! Cospem no rosto, me calvam no rosto, me ferem com a seta da ingratidão. Do lado de lá me esperam de braços abertos, me beijam a face, enfeito meu teto, e o tratamento é de irmão para irmão. Meu lugar não é aqui. Meu lugar não é aqui. Eu sinto que o meu lugar é do lado de dança na ingratidão. Do lado de lá me espero de braços abertos, me beijam a face, deitam meu teto, e o tratamento é de irmão para irmão. Eu vejo em cada face um disfarce, em cada riso um cinismo, em cada olhar uma traição. É fera comendo fera. Do egoísmo, a vaidade fera, somos uma bicharada. É fera comendo fera. É isso aí. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Faltam 28 dias para o bicentenário da independência do Brasil. E vamos ao destaque do dia. Vem caminhoneiro. Ministério do Trabalho abre novo prazo de inscrição para caminhoneiros que ainda não receberam parcelas de benefício. Graziela Mendonça. Caminhoneiros que possuem cadastro ativo, mas que não têm operações registradas em 2022 também poderão receber o benefício pago pelo governo federal. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Os impactos de programas de assistência social como o Auxílio Brasil na economia do país são tema de estudo IDEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vamos dar detalhes sobre esta pesquisa em uma entrevista ao vivo com o presidente do Instituto, Eric Figueiredo. Viajar de avião sem cartão de embarque e documentos de identificação. Acesso biométrico começa a ser implementado nos voos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Raíssa Lopes. A biometria facial será usada em duas etapas. Primeiro, na entrada da sala de embarque. A segunda etapa vai ocorrer no portão de embarque, no momento de ingresso na aeronave. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Drum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A pandemia e a crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia trouxeram uma série de efeitos que afetaram a população mundial. E o Brasil vem adotando várias medidas para reduzir estes impactos. Um estudo publicado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que programas de assistência social como o Auxílio Brasil incentivam o poder de compra do brasileiro. E mostra que o número de pessoas na extrema pobreza no país deve ser menor que o de antes da pandemia em 2019. E vamos falar mais sobre o assunto com o presidente do IPEA, Eric Figueiredo, que está aqui com a gente nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, presidente. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de debater esse tema com vocês. Presidente, vamos começar explicando para quem não conhece o IPEA. A instituição tem 58 anos, é vinculada ao Ministério da Economia e promove pesquisas e estudos sobre o país. Qual o principal trabalho do IPEA e os objetivos deles? Se de uma forma bem simples, o IPEA ele tem três funções, não é? Primeiro, a realização de estudos, de investigar o que de fato o Brasil precisa para sua trajetória de desenvolvimento, e o segundo passo seria prestar assessoramento ao governo, né? E um terceiro,